Soró, ao vivo, volume 2. Eu vou querer fazer amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. Eu vou querer fazer amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. Eu sei que você vai me dar de emoção. O embalo do amor é um fogaréu de paixão. Eu quero você inteirinha pra mim. Vem matar meu desejo, vem, diga que sim. Eu vou querer fazer amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. Eu vou querer fazer amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. Demais, só não consigo dizer. das duas foge mais. Ela foge demais, ela foge demais. Essa mulher foge muito, mas eu tô querendo é mais. Ela foge demais.